salvar então, de novo se levantar do chão. Pois a tua vitória, irmão, já foi entregue a você. Você pode louvar então, de novo se levantar do chão. Deus é tua fortaleza, irmão, com Ele é vencer ou vencer.